Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Amigos, haverá melhor na vida do que tê-los? Muitos. Uns partem de vez, eram amigos a prazo. Outros andaram por longe, regressaram, convertidos à ideia de que não há como beber um copo juntos, nem que seja de café. Só na desgraça se conhecem bem, sabedoria popular. Filos em toda a parte. Assim escreve Mário Dionísio na sua autobiografia, e o programa de hoje, o 19º programa Achada na Rádio, com estreia em 23 de julho, é dedicado aos amigos e à amizade. Quando assim o decidimos, mal sabíamos nós que uma grande, grande amiga da Casa da Achada, com tanto ainda por dizer e fazer, nos ia deixar no passado dia 19 de julho. A Margarida Guia, com quem estávamos ansiosos por nos encontrar para pôr de pé a cantata do Teto Incerto, participava também neste programa de rádio. Ia-nos enviando as suas leituras dos poemas do livro que Mário Dionísio escreveu em francês, Le Feu qui dort. Podemos reouvi-la nos programas número 3, 8, 9, 10, 11 e 16. A pensar nela, a Regina Guimarães escreveu este poema que a Clara Buleu vai ler. Margarida, o grito e o canto faziam na voz dela uma só chama. Inesquecível a magnólia sobre os seus cabelos pretos, cujo desalinho sem legendas era rasgado louvor da negritude. Possa a morte não nos separar dos saberes de amor que ela nos deixa, da sua escrita exigente de escuta habitada por gente de sol e de lua. Coração, casa após casa, no olho imenso da rua. Também o Pedro Rodrigues escreveu um poema para a Margarida que a Inês Nogueira nos vai ler. Tinhas talvez um bicho carpinteiro que te fazia ir à procura de sons pelas cidades e pôr os poemas a viajar. Mas também sabias estar à mesa, pensamentos voadores, olhando toda a gente com olhos de ver, trazendo de cada um para a frente a sua voz, o seu gesto esquecido. Os teus dedos numa CRF, um poema de cor. Não sabias só levantar as vozes escondidas que cada um tem. Era um trabalho de reapropriação, de reconquista, desalienação, contra o que nos reprime e em nós fica preso. Será que nos roubaram a expressão da ternura sem termos dado por isso? Era um trabalho com a natureza, afinal, com a madeira maciça de nós. Emancipação que propunhas a todos, mesmo a ti mesma, dançando ao lá o que era quando te viravas com os braços. Descoberta do agudíssimo que ainda temos, que uma fita de som desenrola, ou da gravidade do próximo ao nosso lado. Agora deixas-nos desarmados sem ti. Longe ou perto estavas sempre por aí, com a cabeça espetada entre a noite e a madrugada. E também a Diana Dionísio escreveu um poema. acordar a chorar dia 1, a tua voz que se quebra, que rouca e soprana, grita e respira, como um bebê a respirar pela primeira vez. Abre a boca, diz, Jacques, Mário, Manuel, Luís. Acordar a chorar dia 2, o teu perfume, o teu corpo frágil, magreza que vomita antes de entrar no palco, e depois o corpo poesia viva, a tremer de intenção, em tecido de colagens, cozido, feito à medida, vestido, e flores a apontar como estrelas, prendas preciosas dos preciosos amigos. Acordar a chorar dia 3, com os teus olhos fixos, trucistas a sorrir, olhos ou cabelos de maçarico, inquietação e amor, sorriso e raiva, o teu copo de vinho olha para mim e chama-me, o abraço. Ele diz margarina e eu ouço margarida, a televisão só fala da Bélgica. Não saber se hei de acordar no dia 4, ficar dentro dessa bolinha de brincar de fazer neve, fechada na bolinha de brincar de fazer neve, parada, sem agitação, sem neve a cair, só o silêncio dentro dos escutadores, fechada para sempre nessa bolinha, com o mundo parado por muito tempo, por tanto tempo, por quanto tempo, por quanto tempo, Margarida, menina vaidosa dos chapéus. Perguntamo-nos todos como acordar no dia 5, no dia 6, no dia 7, no dia 8, no dia 9, com aquela força que nos pedes, no dia 10, no dia 11, no dia 12, com a Bibliambule e duas ou três cantatas nos braços, no dia 13, no dia 14, no dia 15. Nestes nossos braços fracos e feridos até ao osso, a perguntar-nos por que estamos aqui. Agora estamos mudos, atacaram-nos a voz. E lá fora sempre, a algibeira, o teto incerto, a vigilância. Quando nos voltar a voz, será para continuar a gritar contigo, outra vida, outra terra, com poesia sem estribeiras, sem polícia, sem fronteiras. Un silence. Attention. En l'absence de signaux, attendez, écoutez, regardez. Je répète, en l'absence de signaux, attendez, écoutez, regardez. Recreio das palavras, palavra, mu, parole. Recreio circular das palavras, circulação da respiração. Respirar, respiro, sopro das vogais e consoantes. Recreio circular das palavras. Fã da palavra, sopro letras à solta. Quero semear as vogais, semear as vogais, deixar soltas as palavras, palavra, mu, parole. Quero semear as consoantes. semear as consoantes. Quero entrar no sabor das consoantes portuguesas. Les voyelles et consonnes de la langue portugaise. Je répète. Les voyelles et consonnes de la langue portugaise. Sossegado meu desassossego e esse ruído interior. Ruidosamente ruidoso, desassossego da pessoa. Pessoalmente pessoal, simplesmente sim, não, digo, silêncio. Esse som solitário sobressalto e recompõe a meia rédea, rédea solta. O RSX já não é mais a palavras. RSX já não é mais. O quê? Ridículo. Por quê? Vogais consoantes para dizer os sábios países, paisagens sonoras, ou para dizer paisagens em guerra, paisagens em guerra, em guerra. Palavras não me deixam, só não deixam. Muda a cabeça, muda a boca, muda. Não posso renunciar a esse rebanho recomposto à solta. Palavras em resistência para eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, ser, lá retornar. Achada na rádio. O prazer de estarmos juntos. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Hoje vamos ouvir o poema Balada dos Amigos Separados, lido por Paula Montes. Onde estáis vós, Alberto, Henrique, João, Maria, Pedro, Ana? Onde anda agora a vossa voz? Que ruas escutam vossos passos? Ao norte, ao sul? Aonde? Aonde? José, António, Branca, Rui, e tu, Joana, de olhos claros? E tu, Francisco, e tu, Carlota, e tu, Joaquim, que estrada escolhe em vosso olhar? Onde anda agora a vossa vida repartida? A oeste? A leste? Aonde? Aonde? Olhe para a frente, para a cidade, e para as outras cidades por trás dela, onde se agitam outras gentes que nunca ouviram vosso nome, e vejam tudo a vossa cara, e ouçam tudo o som amigo, a voz de um, a voz de outro, e aquele fio de sol que se agitava sempre em todos nós. Dançam as casas nesta noite, ébrias de sombra nesta noite, que se prolonga em plena angústia aos solavancos do destino e não consegue estrangular-nos. Sigo e pergunto ao vento, à rua, e é esta ânsia inviolável que embebe o ar de calafrios. Onde estáis vós? Onde estáis vós? E por detrás de cada esquina, e por detrás de cada vulto, o vento traz-me a vossa voz, a rua traz-me a vossa voz, a voz de um, a voz de outro, toada amiga que me banha, tão confiante, tão serena, aqui, aqui, em toda a parte, aqui, aqui, e tu, aonde? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Há hoje outras respostas, elas mesmo perguntando. Nesta rubrica dedicada às edições da Achada e num programa dedicado aos amigos e à amizade, não vamos propriamente ler as palavras de Mário Dionísio, mas de alguns dos seus amigos. No livro que reúne os prefácios que Mário Dionísio foi escrevendo ao longo da vida, muitos deles a livros, catálogos e álbuns de amigos, fomos encontrar, como quem abre um baú, esses pequenos gestos de amizade, notas de agradecimento, de admiração e de amizade profunda que acompanhavam os livros oferecidos a Mário Dionísio. Em muitos casos são amizades diárias, de anos, também com Maria Letícia, sua companheira. Como, por exemplo, esta. Para a Maria Letícia e o Mário. Você, Mário, que sem exageros está ligado às raízes mais fundas da minha poesia e, além do mais, viveu os tempos em que ela, como a sua, nasceu. Tempos bem diferentes dos de agora, de conquistas de palavras, de lutas para se construir metáforas, hoje banais, etc, etc. Com um grande abraço do seu velho, velhíssimo amigo, José Gomes Ferreira. Lisboa, novembro 1977. Ou ainda esta, do mesmo autor, um ano mais tarde, no livro O Mundo dos Outros. Para a Maria Letícia e o Mário, este livro talvez já morto. A única parte viva é o seu prefácio, Mário, meu velho amigo de tantos anos. Com um abraço do José Gomes, 1978. Ou ainda esta, de Carlos de Oliveira, a quando a publicação de Casa na Duna, de 1964. À Maria Letícia e ao Mário Dionísio, com a amizade sempre e a admiração do Carlos de Oliveira. PS. Meu caro Mário, muito obrigada pelo prefácio, que é, por certo, demasiado generoso. Talvez a sua palavra autorizada ajude o livro a ser melhor compreendido. E digo talvez porque não se pode garantir que haja muita gente interessada em compreender o que quer que seja. De qualquer modo, aqui lhe deixo mais uma vez a minha admiração e a minha camaradagem muito grata. Ou ainda esta, de Manuel da Fonseca, a quando a publicação dos poemas completos em 1963. Mário Dionísio, meu querido amigo, o teu prefácio tão lúcido que a mim próprio me desvenda esclarece o pouco que sou, a tua companhia tão viva e forte, tão de homem para homem, honram este livro. Um abraço por tudo isso. Teu amigo e camarada, Manuel da Fonseca. Lisboa, maio de 63. Ou ainda esta, de José Cardoso Pires, no Anjo Ancorado, de 1980. Em duas palavras, mais que desnecessárias neste livro, aqui lhe deixo, Mário Dionísio, um tudo nada da minha gratidão pelos longos anos que me ligam a si, na experiência do país e da escrita. E fico-me por aqui. Numa admiração leal e exigente, é-me quase impossível encontrar a palavra exigente e funda que a defina, a não ser a da amizade que através dela se foi construindo. Um grande abraço do seu José Cardoso Pires, maio 1984. Achada na rádio. Música à flor da pele. Duas canções ao espelho. Le Copain d'abord e Precious Friend. Hoje vamos a mote, a amizade. O pretexto é a publicação da correspondência entre Mário Dionísio e Joaquim Namorado, dois amigos. Foi Mário Dionísio quem o disse, na homenagem a Joaquim Namorado, em 1983, na Figueira da Foz. Como há de falar serenamente, e sei lá se isentamente, de alguém que só não é seu irmão, por ser muito mais do que isso. Este conceito de amigo é exatamente o que formula Montaigne, referindo-se a Étienne de La Boétie, o autor do Discurso da Servidão Voluntária. Disse ele, é na verdade um belo nome e cheio de amor o de irmão, e por isso La Boétie e eu o adotámos na nossa aliança. Mas na amizade que falo, as almas mesclam-se e fundem-se uma na outra em união tão absoluta que elas apagam a sutura que as juntou, de sorte que não mais a encontram. Se me intimam a dizer porque o amava, sinto que só o posso exprimir respondendo porque era ele, porque era eu. Canções sobre a amizade não faltam. Hoje olham-se ao espelho Le Copain d'abord, de Georges Brassens, e Precious Friend, de Pete Seeger. Brassens era um apaixonado pela amizade e pelo convívio com os amigos. Disse um dia que quem não tivesse lido o romance O Meu Tio Benjamin, de Claude Tillier, não podia ser seu amigo. Esse livro, famosa história de amigos que combatem os vícios do antigo regime com uma amizade anarquista, inquebrantável e saudável, que rompe com todas as convenções, parece ter sugerido a Brassens Le Copain d'abord, canção criada em 1964 e onde ele cita Montaigne e La Boétie, exatamente. Esta versão foi gravada ao vivo num espetáculo no Olympia de Paris. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et La Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'autre se refermait. Cent ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Pitziger e Arlo Guthrie, filho do seu grande amigo Woody Guthrie, fizeram juntos várias séries de espetáculos nos verões das décadas de 70 e de 80. Em 1981, gravaram um álbum comum intitulado Precious Friend, que contém uma canção homónima criada em 1974 por Pete Seeger e que é um elogio da amizade sem condições e da celebração das pequenas vitórias da vida. Just when I thought all was lost, you changed my mind. You gave me hope, not just the old soft soap. You showed that we could learn to share in time. You and me and Rockefeller, I'll keep plugging on. Your face will shine through all our tears. And when we sing another little victory song, precious friend, you will be there singing in harmony. Precious friend, you will be there. Hey, will you sing it with me? I'll give you the words. Just when I thought, just when I thought all was lost, all was lost, you changed my mind. You changed my mind. You gave me hope, not just the old soft soap. Hope, not just the old soft soap. You showed that we could learn to share in time. You and me and Rockefeller. You and me and Rockefeller. I'll keep plugging on. Your face will shine. Your face will shine through all our tears. Through all our tears. When we sing another little victory song. When we sing another little victory song. Precious friend, you will be there. Precious friend, you will be there. Singing in harmony. Singing in harmony. Precious friend, you will be there. Player Steve. Thank you. the old soft soap. Then you gave me hope, not just the old soft soap. You showed that we could learn to share in time. You and me and Rockefeller. You and me and Rockefeller. Keep plugging on. Another little victory song. We sing another little victory song. Precious friend, you will be there. Precious friend, you will be there. Sing it in harmony. Sing it in harmony. Precious friend, you will be there. Ouvimos Duas Canções ao Espelho, por João Rodrigues. A Paleta e o Mundo. Leituras do ensaio A Paleta e o Mundo, publicado pela primeira vez entre 1955 e 1962, usando as palavras do seu autor Mário Dionísio. A pintura moderna é obra de loucos? A pintura moderna é a verdadeira e única pintura? É um progresso? É a decadência extrema? É um logro? A Paleta e o Mundo quereria ser uma longa conversa com aquelas tantas pessoas que, vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante cujo porquê se lhes escapa, achariam, contudo, indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço para entendê-la. Com aquelas certamente tantas pessoas que, querendo formular também a sua hipótese, ao menos para uso próprio, sobre os destinos da pintura, seriam incapazes de fazê-lo sem se informarem primeiro do que isso é. A Paleta e o Mundo. A propósito da coedição da Casa da Achada e da Lápis de Memórias, do livro com a correspondência entre Mário Dionísio e Joaquim Namorado, resolvemos olhar para a Paleta e o Mundo à luz da amizade. Assim, neste programa, escolhemos alguns certos que referem amigos e amizades e que vão ser lidos por várias vozes amigas. Mas em Van Gogh, a cor tinha uma responsabilidade. Mesmo quando falava em ser colorista arbitrário, esta arbitrariedade, muito relativa, só era infiel à cor natural por fidelidade à interpretação do modelo. Se ele substitui a parede do quarto em que o amigo posa por um azul imaginado de um céu imaginário, é porque, sendo esse amigo um poeta, alguém que sonha grandes sonhos, um azul sugestivo de infinito ajudaria a exprimir muito melhor do que a representação realista da parede de um quarto vulgar a personalidade do modelo. Se a amizade e a admiração que o ligavam a Proudhon mais de uma vez o influenciaram, elas não impediam, porém, que Courbet reagisse constantemente às ideias que o escritor expunha sobre a arte em geral e muito particularmente sobre a sua pintura. Na verdade, se Courbet declarou intenções demonstrativas a propósito de alguns dos seus mais conhecidos quadros, como Os Britadores, intenções não muito concordantes com as que Proudhon lhe atribuiu, ou o Atelier, por ele subintitulado no catálogo Alegoria Real Interior do Meu Atelier, determinando uma fase da minha vida artística, a sua convicção mais constante parece ter sido esta: a arte em pintura não pode consistir senão na representação dos objetos visíveis e tangíveis pelo artista. Mas Lautrec preferiu abandonar Bosque. Escolheu Paris. E em Paris, o outro lado da vida, a zona que lhe pareceu mais oposta ao horizonte tradicional dos seus, a zona proibida. Boêmia artística e não artística. Libertação de preconceitos. Um desafio ao que até então tinha sido para ele o estabelecido e respeitável. Amigo de escritores e de pintores, de bailarinas e bailarinos, de cantores de café, de atrizes e de simples prostitutas, o seu meio passou a ser, aos olhos do pai, o do próprio escândalo. O cartaz do France Champagne abriu a Lautrec o seu verdadeiro caminho. Mal conheceu Bonnard, mais novo 3 anos do que ele e de quem logo se tornou amigo, foi por este conduzido à oficina de impressão de Ancourt e aí, iniciado na arte litográfica pelo tio Cotel, toma-se de verdadeira paixão pelo mundo novo desse meio de expressão que desconhecia. Os segredos da pedra litográfica, as suas promessas de rugosidade e macieza, os ocultos fogos que oferecia, as experiências das cores, a técnica de impressão, o próprio cheiro das tintas, que deslumbramento! O seu primeiro cartaz, Moulin Rouge, Moulin Rouge, baile todas as noites, a glutona, desfaz o grande êxito do de Charret. Torna o nome de Lautrec conhecido em toda a cidade para sempre. Lança o cabaré de um dia para o outro. Faz da glutona e de Valentim, o desossado, um símbolo da época. O indivíduo desiludido descobre-se a si próprio. Entre ele e a coletividade está aberto o grande conflito que se arrastará até aos nossos dias. É a velha semente de Rousseau que floresce. Pensar-se-á cada vez mais que os homens são esse rebanho que se chama sociedade. Há pergunta que se aprende na pequena esfera de 2 ou 3 amantes ou amigos, sempre ocupados só com eles próprios. O indivíduo, que mais e mais se considerará uma vítima dos outros, responderá, como Rousseau, no prefácio da Nova Heloísa, aprende-se a amar a humanidade. Nas grandes sociedades só se aprende a odiar os homens. Tal desgosto não se referiria, porventura, apenas aos pintores. Supõe-se hoje que a sempre tão celebrada amizade entre Vincent e o irmão não terá tido precisamente o caráter que lhe foi atribuído até a publicação de documentos que só se realizou em 1953 por motivos pouco claros e talvez não muito honrosos para quem os sonegou até essa data. Theodore foi um precioso auxiliar da obra de Vincent e um belo companheiro de muitas das suas horas amargas. Por mais surpresas que se tenham encontrado ou venham a encontrar-se na história das suas relações, nada alterará a clareza com que o próprio Vincent escreveu certas frases conhecidíssimas, cuja sinceridade seria impossível pôr em dúvida. Se me acontecesse ser menos feliz no futuro, em nenhum caso eu te atribuiria, em nenhum caso, compreendes bem, a responsabilidade, mesmo se me suprimisses radicalmente a tua ajuda. Em 1884, o célebre quadro O Banho, exibido na primeira exposição da Sociedade dos Artistas Independentes, depois de ter sido recusado pelo júri do Salon Oficial, mostra Seurat numa fase ainda de procura. A sua técnica, atenta embora às leis do contraste, à separação dos elementos, luz, sombra, cor local, reações, que na opinião de Signac conferiam à tela uma perfeita harmonia, não conseguira libertar-se ainda de um certo anarquismo de pincelada e das cores terrosas que, como as puras, o pintor colhera no estudo da paleta de Delacroix. Não conhecia ainda nessa altura os impressionistas. Parece ter sido Signac, que participava na mesma exposição e de quem na altura se tornou conhecido e amigo, que lhe chamou a atenção para a necessidade de limpar a paleta de todas as terras. Dessa amizade havia de nascer o neo-impressionismo. Não só, com efeito, um conflito de ordem estética separou os dois amigos. Sob o incidente do copo de aguardente e da orelha cortada, há outros desencontros que profundamente viveram, sem porventura deles suspeitarem. Van Gogh e Gauguin são já o caminho a bifurcar-se. Uma mesma recusa que se processa contraditoriamente, uma incompatibilidade que nasce em plena amizade e no mesmo exílio. Recusam-se ambos ao ódio e, por isso, talvez, ambos são malditos. Mas Gauguin recusa-se também à esperança e é desse desencanto que, romanticamente afinal, ele tece o seu encanto. Mas se Van Gogh exprime até ao desespero e à loucura, até ao suicídio, o amor dos homens logrados e desapossados e uma confiança inquebrantável nesses mesmos homens? Se Van Gogh caminha, tropeça e continua com os olhos fixos longe, numa sociedade vindoura, banhada de ar puro e de frescura, não vendo mais na perfídia da sua época do que o bolor e os odores fétidos das horas que precedem o furacão, Gauguin está, pelo contrário, bem enraizado no seu presente, bem integrado na tendência dominante desse presente. A paleta e o mundo. Favor nos corações humanos, amizade se tão contrário é si é o mesmo. Achada na rádio. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje, 16 de julho de 1956. 40 anos. Olho para o espelho com estranheza. Então era isto. Era isto que a queda do cabelo, as rugas que se têm ido marcando nos cantos dos olhos, sobretudo na testa, que significavam. Só sei dizer já. O tempo de conhecer meia dúzia de amigos e algumas dúzias de patifes, o tempo de arranjar uma casa, de começar a aprender a viver, de ensinarmos a Eduarda a dar os primeiros passos, o tempo de escrever uns livrecos e uns artiguinhos, enquanto se sonham, se preparam, se projetam os verdadeiros livros, os verdadeiros artigos que se farão mais tarde, 40 anos. Mas agora já é o mais tarde. Mas o mais tarde está cá. Ontem, num passeio de amigos que se lembraram da data de hoje, quis saber se essa pouco franca expressão de meia-idade, com que em geral nos referimos às pessoas, quando de nós para nós as consideramos velhas, passaria a servir para mim a partir de hoje. Sou então agora um sujeito de meia-idade? E eles acharam, entre grandes risadas, que sim. Eis-me, pois, na meia-idade. O meu pai e a minha mãe, desaparecidos há tantos anos, um na minha infância, o outro na minha adolescência, sem nenhum ter chegado a conhecer o travo dos 40 anos, é que deviam achar um sabor especial a esta novidade. O Mário na meia-idade. Os outros não. Os outros acham natural, acham certo ou, em certos casos, bem feito. E, contudo, é falso. Fisicamente, sim, sinto-me envelhecer, com um inegável desencanto. Levanto-me agora sempre com sacrifício e não me serve de nada pensar que é por preguiça. Resta-me ainda a desculpa da grande doença que me atacou pelos 24. Não é por velhice, é por doença que envelheço. Lá vamos nós dar ao mesmo ponto. Todo o resto, porém, que embora quão intimamente relacionado com o físico, não é propriamente o físico, não envelheceu, nem está sequer envelhecendo. Disposto, corajoso, apto como noutros tempos. Se alguma coisa me agrada em mim, se alguma coisa em mim próprio me comove, é justamente esta capacidade intacta de entusiasmo, de indignação, de ir para as coisas sem ser como espectador, de me dispor a, de estar pronto a recomeçar, a sempre querer e crer. É a minha confiança nas minhas ideias e nos homens. E sentir a força de juventude necessária para não confundir a traição destas ideias com elas próprias. O estar sempre pronto a procurar e a denunciar os traidores. A não pensar que isto é sempre assim, que isto sempre assim foi, que os homens são todos os mesmos, etc, etc, etc, etc e etc. Enquanto mantiver esta possibilidade de análise lúcida e de comoção autêntica, este interesse verdadeiro por problemas que não são apenas pessoalmente meus e quiser lutar por eles, não estarei velho. E por que se teme a velhice? Pela proximidade da morte? Mas a morte não estará aqui mesmo ao meu lado, sempre? Não poderá chegar agora mesmo? Não esteve tão perto de mim há 20 anos? Que são 40 anos, senão o princípio? Que é toda esta longa experiência que, no fundo, paradoxalmente, nos é agradável testemunhar, com que gostamos de atemorizar os mais novos, senão uma curta, incipiente experiência? Não é verdade que quase sempre ficamos no começo de saber seja o que for? Olho para as pessoas e para as coisas ainda com a expectativa antiga, ainda sempre crente na possível novidade delas, e acho bom acreditar que muitas e muitas vezes esta novidade não é um delírio de juventude atrasada, uma garotice, mas que efetivamente se revela lentamente como uma outra espécie de juventude que se faz de anos e anos. Tudo está ainda tão perto. Pequenas cenas da infância foi ontem que se passaram. E todo o mundo da adolescência, dos primeiros anos de adulto, de formado, de casado, as primeiras experiências de escritor, os primeiros êxitos e os primeiros fracassos são de hoje. Estive a remexer em papelada de projetos interrompidos, mas não postos de lado. Poemas apontados, esboços de novelas, de romances, de estudos críticos. Esse mundo em que vivo realmente e que me vejo forçado dia a dia e ano a ano a adiar para amanhã, para a semana. Perturba-me um pouco olhar para as datas. 10 anos, 15 anos, 20 anos. É isto possível? É possível que todos estes projetos que continuam a ocupar a minha cabeça com o interesse, a emoção de quando surgiram, tenham de facto nascido, muitos deles há 10 e 15 anos, alguns deles há 20? Mas então, 20 anos não valem mais do que 2 ou 3 meses. E para além do desgaste físico, que diferença há entre os 20 e os 40? Onde a diferença, no entanto, pesa é no confronto com a Eduarda. 30 anos de distância. Estarei só durante o dia. Ela faz, por coincidência, o seu exame de 4ª classe e a Maria acompanhou-a. Estamos nós na meia-idade e faz ela praticamente o seu primeiro exame. Lembro-me do meu primeiro exame como se fosse hoje. E como se fosse hoje, da grande festa. Que cheiro a flores e a bolos que sempre havia em minha casa neste dia. O que me surpreende não é a diferença entre hoje e então. É o ter passado tanto tempo e a minha pouca consciência disso. A meia-idade é então isto. A consciência de que o tempo passa. De 16 de julho de 1956. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Hoje trazemos uma receita de uma amiga de Maria Letícia. São os ovos à Dona Eugénia Cuxfel. Ovos com ervilhas. Ingredientes: 1 kg de ervilhas, 1 cebola, 1 colher de sopa de margarina, 1 colher de sopa de óleo, sal e ovos. Pica-se a cebola, juntam-se as gorduras e refoga-se um pouco. Juntam-se as ervilhas, um pouco de água e deixa-se cozinhar em lume brando. Junta-se sal e açúcar. Vai-se deitando água quente, de forma que as ervilhas fiquem cobertas. Quando as ervilhas estiverem cozidas, escalfam-se os ovos e tapa-se. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Achada na rádio. O prazer da escuta. Frases achadas. A propósito de amigos, hoje voltamos à brochura 5 anos inúteis, editada em dezembro de 2014, na qual constam 22 respostas de amigos e colaboradores à pergunta para que te serviu a Casa da Achada. Esta brochura foi editada numa altura difícil para a Associação e para os seus amigos. Hoje também é um dia difícil para a Associação e os seus amigos. A frase é da Margarida Guia, uma amiga enorme, uma colaboradora enorme da Casa da Achada, que partiu esta semana. Mas deixa-nos a sua forma de fazer, de se ligar aos outros, de construir com os outros, de falar, de rir, de escutar, de fazer escutar, de cantar, de dançar, de dizer poemas. Tanta coisa que nos deixa para continuar. A Cláudia Oliveira é quem lê esta frase achada de hoje. Il y a des endroits qui vous font déplacer des murs, qui vous font grandir, qui vous font réfléchir, qui vous renvoient à tout ce que vous avez encore à apprendre, à tout ce que vous ignorez. Des endroits qui vous apparaissent comme un abri au milieu de la cité. Un abri où d'autres comme vous se réfugient parce qu'il fait froid dehors. C'est l'un des rares lieux où je reçois l'asile poétique pour réagir à ce froid. Há lugares que vos fazem mudar os muros de lugar, que vos fazem crescer, que vos fazem refletir, que vos levam a tudo o que vocês têm ainda a aprender, a tudo o que vocês ignoram. Lugares que vos aparecem como um abrigo no meio da cidade. Um lugar onde outros, como vocês, se refugiam porque lá fora faz frio. É um dos raros lugares onde recebo o asilo poético para reagir a esse frio. Frases achadas. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada a mil vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, trá-lo contigo também. Se também. parte todo mundo tem. Em toda a parte todo mundo tem. Ai, sonhos me visitarão. Ai, sonhos me visitarão. Traz outro amigo também. Achada na rádio. Música à flor da pele. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? A efeméride de hoje é muito particular, porque é a efeméride de um fato que não aconteceu. Estamos a falar das Olimpíadas Populares, que se deviam realizar na Barcelona anarquista socialista democrática entre o dia 22 e 26 de julho de 1936, em protesto aos Jogos Olímpicos Oficiais que se realizavam na Berlim nazista. É verdade que o Comitê Olímpico tinha escolhido Berlim antes da ascensão do nazismo, mas depois não teve a coragem de mudar a sua decisão. O único país ocidental que boicotou os Jogos de Hitler, Espanha Republicana do Frente Popular, decidiu organizar a maior contra-manifestação desportiva da história, as Olimpíadas Populares, e assim demonstrar ao mundo inteiro que o verdadeiro espírito olímpico não está em Berlim, mas aqui. 23 nações, 6 mil atletas de todo o mundo chegaram na Catalunha. Vinham da França, da Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, Tchecoslováquia, Estados Unidos. Havia exiliados alemães e italianos. As colônias africanas puderam participar sem o emblema das potências colonizadoras. Um espírito de fraternidade espalhou-se pela cidade toda. A cerimônia de abertura estava já marcada no estádio Montjuïc, mas no dia 19 de julho chegou a notícia da insurreição de Franco. O evento foi cancelado, mas muitos atletas recusaram de voltar para casa. Tinham sonhado combater Hitler com medalhas recorde. Vão fazê-lo com bombas e pistolas. Um exemplo, a maioria dos judeus da sociedade desportiva Apoel de Tel Aviv aderiram às brigadas revolucionárias. Desta utopia, de quando o desporto rimava com liberdade, amizade, fraternidade, poucos documentos e testemunhos chegaram até os nossos dias. Mas nós não esquecemos. Viva as Olimpíadas Populares! O que aconteceu hoje? A achada faz uma cena. Momento de teatro. Cenas escritas por Regina Guimarães. 3. Uno e Hino estão deitados numa cama de folhas improvisada. Ultimamente ninguém te vê. Tenho andado ocupado. Eu também. Ah, sim. Sim. Ando a colecionar maneiras de morrer. Não me perguntas quais? Não. Tenho mais em que pensar. É pena. Pode ser útil. Útil? Sim. Ter sempre à mão uma maneira de morrer. Mas isso já está mais que visto. O remédio de escaravelho, o sétimo andar, um carro despistado contra um plátano, um ramo robusto e uma corda, uma bala na cabeça, comprimidos para dormir e não acordar. E o punhal espetado na barriga? Sim. E as veias abertas dentro da banheira. E as frinchas da casa calafetadas com cobertores para o gás fazer bem o seu serviço. E atirar-se ao mar com os bolsos cheios de pedras. O revólver apontado a uma fonte de olhos fechados. Lançar-se do alto de uma torre ou de uma ponte de olhos abertos. O cianeto, a cicuta, o veronal, como num livro policial para senhoras. Abrir a porta de um carro em andamento e espatifar-se contra o macadame da autoestrada. Deixar de beber, deixar de comer, deixar de dormir. Enterrar-se nas areias movediças. Entrar na jaula de uma fera esfomeada. Esperar o raio que fulmina na copa de uma árvore. Arriscado. Nem sempre funciona. Regar-se com gasolina e acender um fósforo. Pó! Em dose cavalar! Montar um cavalo selvagem. Deixar-se derrubar e espezinhar. É que arranjas o cavalo? Cair do trapézio abaixo, sem rede. Atirar-se da prancha de uma piscina, sem água. Morrer asfixiado por um beijo. Morrer intoxicado por um perfume. Eletrocutar-se. Perder peso e voar? Morrer de amor deve ser possível. Ultimamente, ninguém te vê. Momento de teatro. Achada na rádio. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Os grandes prazeres do verão.

com três palavrinhas apenas. No passado programa, houve um lapso na leitura do poema de Adão Contreiras. Por isso, hoje vamos começar por ouvir esse poema tal como é, com todos os versos, na voz de Ivone Azevedo. Azulíssimo de um despertar me sinto. Azulíssimo de um sentir estou. Azulíssimo de um sentir que pinto. Azulíssimo que na branca tela ficou. Azulíssimo no forro do chalé. Azulíssimo na moldura da platibanda. Azulíssimo no relevo da chaminé. Azulíssimo no mar, vendo da varanda. Azulíssimo pisar do pé. Azulíssimo chinelo lavrado. Azulíssimo querer que é. Cobrar do requebro o sonho dado. Azulíssimo o olhar dela. Azulíssimo o andar que lá vai. Azulíssimo o pranto à janela. Azulíssimo o pano que cai. No azul que tanto brada, pelos campos da servidão, há sempre isto ou aquilo que agrada, no azulíssimo de qualquer ilusão. Nos longes de um mar profundo, nos pastos medrando no pinhal, há o azulíssimo rosto do mundo, vertigem solene, pranto ou canto final. Ao desafio do último programa, que consistia em fazer um pequeno áudio ou enviar-nos um pequeno texto com as palavras heresia, uníssono e intocável, responderam 5 pessoas. 2 delas enviaram-nos áudios, as outras enviaram-nos textos escritos que serão lidos por outras pessoas. Vamos então ouvir o que recebemos com as palavras heresia, uníssono e intocável por esta ordem de autores: Antonino Solmer, Diana Dionísio, Regina Guimarães, Lena Bragança Gil e Adão Contreiras. Amar em uníssono. Amar. Combater a heresia do ser. E tudo ser intocável. Que lhe chamem heresia, deito o insulto pela pia. O uníssono é intocável. Só a palpável dissonância é inteira e canta. As árvores cresceram até serem intocáveis. As palavras calaram até ao coro uníssono. As heresias multiplicaram-se, mas sobretudo as armas que pretensamente as combatiam. Os intocáveis cresceram até parecerem árvores. O coro uníssono silabou até destroçar as palavras. As armas chamaram heresia a tudo quanto crescia, calava e se multiplicava. No outro dia, ouvi uma conversa na mesa do lado em que uma senhora perguntava à outra se sabia o que era uma heresia. A outra ficou um pouco desconcertada com esta saída extemporânea da amiga e pergunta por sua vez de onde vinha aquilo, assim. Ah, é porque ontem estava em casa sem nada para fazer e abri um livro ao acaso, que era um dicionário. A outra ainda ficou mais espantada. Um dicionário? Em livro? Mas vocês ainda usam isso lá em casa? Ah, pois, é por causa de uma experiência que estão a fazer lá no grupo do meu filho. Em vez de computadores, usam livros para fazerem os trabalhos de casa. Não é fantástico? Como assim? Agora, cada computador é intocável por mais de uma criança ao mesmo tempo. Têm de ser desinfetados entre utilizadores. E como são pouquinhos, puseram-nos todos a um canto e só usam livros. Cada um o seu livro, bem entendido. O mundo está mesmo ao contrário. Pensámos as três em uníssono. É uma heresia completa quando há fala que o poeta diz cortar a fala ao poeta deixando o poeta infeliz. Da estrela ao pulgar, no azulíssimo pendão da fala, está o vate a celebrar aquilo que o mundo cala. Em uníssono movimento, da fala ao gesto dado, da fala ao pensamento, aquilo que está fechado, ao fechado negro sentir, abre o poeta o cadeado, erguendo luz ao porvir. Da estrela ao pulgar, azul de qualquer verdade, saudade de toda a saudade, com intocável desejo, ao negro dá claridade. Ao vate, abismo ou realejo? Vamos ouvir em seguida o texto original de onde saltaram as três palavras, heresia, uníssono e intocável. É um parágrafo de um texto de Júlio do Carmo Gomes, publicado no mais recente número do jornal Mapa, de julho-setembro de 2021. Criticar a democracia liberal é um exercício de heresia. O sistema político, da esquerda à direita, não perde a oportunidade de reagir em uníssono e profetizar os perigos de um questionamento do regime liberal, parlamentar e representativo. Tal como a respeito do fetichismo da mercadoria, a classe política e a mídia consideram a ordem política liberal intocável, revogando do debate a expressão acabada do controle político das sociedades, a democracia liberal. Um regime sequestrado por uma estrutura económica e cultural hegemónica, cujo modelo de desenvolvimento acarreta a degradação contínua de todos os recursos humanos e energéticos e que nos alicia com a superficial liberalidade de podermos escolher cotidianamente entre uma miríade de mercadorias. Com três palavrinhas apenas. No programa de hoje, lançamos um novo desafio para que nos enviem um pequeno áudio ou texto com três palavras que saltaram de um texto misterioso que, para a próxima, revelaremos juntamente com os resultados. O desafio é, então, fazer alguma coisa com as palavras. Efêmero, baile, amigos. Enviem-nos os vossos áudios ou textos até ao próximo dia 3 de agosto para o mail centromariodionisio@gmail.com. Até ao próximo programa no dia 6 de agosto. Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! É Rádio Achada, é Rádio Achada. Achada na rádio? Porque nos apetece. Casa da Achada, bom dia. Bom dia. A minha mãe perdeu a carteira e todos os documentos. Entregaram-me alguma coisa aí? Não, mas a sua mãe esteve aqui na Achada ontem. Não. Ah, mas é desta zona? Quer dizer, é de Alcântara. Estava em Alcântara, numa loja. Ah, então é pouco provável que venha entregar a carteira aqui. A casa da Chada está na moraria. Ah, e como é que eu ligo para a moraria? Já está a ligar para nós, que estamos na moraria. Mas o que eu estava a dizer é que fica longe de Alcântara. Se alguém encontrar a carteira, vai entregá-la numa esquadra da polícia em Alcântara. Ah, fica longe. Sim, mas por que é que está a ligar para nós? Porque sei que quando alguém perde alguma coisa, liga para a casa da achada. Ah, não, isso é só um nome. Não tem nada a ver com perdidos e achados. Nós somos uma associação cultural. Não tem nada a ver. Ah, é? Sim, tem que ir para uma esquadra da polícia. Ah. De Alcântara. Está bem. Então, adeus, sim. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Nos domingos 4 e 11 de julho, aconteceu na Casa da Achada uma oficina de fotografia com Giulia Ferrari, uma oficina intitulada Isto Não É Uma Selfie, propondo que pensássemos como a fotografia pode ser um instrumento de autorrepresentação, autodeterminação e autoconhecimento. Até uma selfie, se feita com consciência, pode ser algo muito poderoso. Entrevista a duas participantes da oficina de fotografia Isto Não É Uma Selfie, de 11 de julho de 2021, com Giulia Ferrari. Eu gostei de tudo. Acho que o facto também de nos expormos, não é? Tanto expor a nossa criatividade. Isto foi um desafio para nós próprios, não é? De expormos a nossa criatividade. Foram desafios e achei muito interessante porque tanto nós próprios conseguimos nos pôr à prova, não é? Uhum. Exato. Sei lá, em 5 minutos, fazer um trabalho, não é? Tentar fazer um trabalho. Eu acho que foi tudo. E também a demonstração das fotografias. Já conhecias? De trabalhos que nós... Eu não conhecia os fotógrafos. Foi espetacular. Portanto, e esta exposição também do corpo, de ir ao encontro daquilo que nós somos e de nos pormos sem preconceitos, acho que fiquei com, ou seja, outro espírito, outra forma de ver, tanto talvez o corpo e de não ter aquele pudor, tanto pudor. Conheci fotógrafos que não, nem sequer imaginava que existiam, gostei da perspectiva de algumas e da abordagem de alguns fotógrafos e deram-me algumas ideias e acho que isso é importante, e a partilha e troca de experiências acho que é fundamental nisto como em tudo na vida. Gostei muito. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? No passado sábado, 17 de julho, houve uma reunião de amigos alargada no quintal da Casa da Achada. Pedro, consegues resumir o que se passou nessa reunião? Não, não é possível resumir o que se disse nessa reunião. Foi uma tarde agradável, debaixo da Nespereira, no dia 17 de julho, pelas 15h30, reunimos os amigos da Casa da Achada e propusemos uma conversa para pensar em conjunto sobre o papel que temos nestas circunstâncias complicadas. Propusemos uma reflexão conjunta sobre o que pode e deve ser uma intervenção cultural nos tempos que correm. Fizemos uma série de perguntas para começar. É preciso esclarecer, debater, aprender, estudar, partilhar saberes, tomar posição, fazer em conjunto? De que formas? Tempos sem tempo? Como se liberta o tempo? Tempos de novos e velhos obscurantismos? Como lhes respondemos? Tempos de desinformação? Como informamos? Como comunicamos? Tempos de desemprego e de trabalho a mais? Como lhes damos a volta? Tempos de ignorância, indiferença, preconceito, medo? Como os combatemos? Tempos de potencialidades desperdiçadas? Como as aproveitamos? Tempos de cliques e bytes e toques e tiques, como é que não nos dá um chlique? Tempos de confusão, como clarificamos o que é preciso esclarecer? Tempos de tudo pela rama, como vamos mais fundo? Tempos de egos e individualismos, como repensamos a ação coletiva, a cooperação, a ajuda mútua? Estas perguntas eram muitas e algumas difíceis. Tentámos responder numa discussão aberta, em conjunto, em que se levantaram ideias sobre o papel da Casa da Achada nestes tempos que correm perante aquilo que nos preocupa. Falou-se da relação com outras associações, não apenas com a ideia de acolher propostas de outros grupos, mas de fazer em conjunto. Falou-se de união necessária para enfrentar as dificuldades, num sentido mais geral. Discutiu-se até que capitalismo é este que ganhou outra forma, para a qual se calhar não temos ainda nome, sugeriu um dos amigos. Alternativas capazes de se manterem vivas, falou-se disso. Falou-se de temas também, direitos de autor, desigualdades, a necessidade de partilha do conhecimento, por exemplo, de cientistas capazes de comunicar. Mas falou-se também de ecologia, por exemplo, ou dos problemas da ascensão dos novos fascismos ou autoritarismos de toda a espécie. E a arte, importa? Tem a ver com esses processos de emancipação? Tem a ver com essa liberdade a conquistar? Falou-se das velhas questões e divisões entre amadores e profissionais, velha questão tratada pela Casa da Achada. Falou-se de repescar amigos e descobrir novas amizades e novas ideias também. Falou-se da importância do simples ato de pensar e debater em liberdade, aquilo que se estava a fazer ali também, de certa forma. Falou-se de uma atitude crítica em relação ao sistema, em relação à sociedade e àquilo que domina. Falou-se da necessidade de espaços e recursos que outras associações também precisam e que nós podemos disponibilizar por vezes. Falou-se de abrir tempo e que a cultura podia ter a ver talvez com a ideia de libertar o tempo, uma ideia interessante a desenvolver. E como chegar a pessoas que não se interessam pela leitura, por exemplo? É preciso que isso lhes faça falta, disse alguém. Falou-se de gente que sabe e que pode transmitir isso aos outros, mas também de uma ideia de popular, de uma intervenção cultural popular. Como fazer as duas coisas? Como quebrar barreiras? Algumas que estão feitas pelas ideias que dominam. A separação, a especialização, a divisão do trabalho, a velha divisão entre os que sabem e os que não sabem, os cultos e os incultos. Falou-se de uma rádio comunitária como ferramenta de produção e também de contacto com a população local. Falou-se de questões de horários, falou-se da comunicação da Casa da Achada, houve propostas concretas sobre isso, de melhorar a comunicação para o exterior, a divulgação das nossas atividades. Falou-se de estudo, falou-se de pensar o que mudou e o que vai mudar. São pistas para muitas atividades futuras, são reflexões que não podem acabar aqui, que é muito difícil resumir. Mas foi uma tarde bem passada, de ideias levantadas, e talvez esse pensar e discutir livremente em conjunto também faça parte desse papel da Casa da Achada. No dia anterior, na sexta-feira, dia 16 de julho, ao fim da tarde, houve uma belíssima visita guiada à exposição aos olhos do passageiro clandestino, quer dizer, do diário inédito de Mário Dionísio, agora lançado pela Casa da Achada, o primeiro volume, porque os outros virão mais tarde. E só esse primeiro volume iluminou de novo aqueles quadros de outra forma, com leituras de Diana Dionísio, Inês Nogueira, José Smith Vargas, Rubina Oliveira e João Rodrigues. As cadeiras rodaram para podermos olhar para todo o lado, porque a visita era sentada, com um número limitado de lugares, e esses lugares quase encheram, rabos sentados, portanto, mas os olhos levantados a olhar para os quadros da exposição Mário Dionísio 50 anos de pintura. Foi uma belíssima visita guiada, ficou a ideia de a repetir. Olá, estamos aqui com a Diana Dionísio a fazer umas perguntinhas para o programa da Achada na Rádio. E então a perguntinha é sobre esta sessão de dia 16, em que o Mário Dionísio faria 105 anos, 16 de julho, em que houve esta sessão de ligação entre o diário do Mário Dionísio e a nova exposição, ou a exposição que está agora, neste momento, patente na Casa da Achada, e que há uma ligação entre as duas coisas e, portanto, a sessão foi à volta disso. E, portanto, estou aqui a pedir para falares um bocadinho desta organização desta sessão bastante original e bastante interessante. Sim, quer dizer, de facto, teve a ver com essas duas coisas. Tanto o recente lançamento do primeiro volume do diário, Passageiro Clandestino, e também com o facto de estarmos a fazer esta nova exposição, que já é velha, quer dizer, não é velha, foi feita já na Casa da Achada em 2013, e agora resolvemos que queríamos voltar a vê-la, voltámos a fazê-la, e agora há esta diferença de haver um novo texto que foi editado e que a gente agora conhece, e então a ideia foi um bocadinho ler, é isso, Passos do Passageiro Clandestino, olhando para as paredes desta exposição. Depois também teve assim uma particularidade engraçada esta sessão, que foi uma sessão sentada, em que as pessoas iam mudando as cadeiras para cada parede, porque cada cena se passou numa das paredes da exposição, e fomos assim andando à roda, e teve vários leitores, várias vozes, e fomos assim percorrendo a exposição e as questões que Mário Dionísio põe no seu diário sobre pintura e sobre pintar, etc. E, portanto, há também um levantamento um bocado, não é, de questões que têm a ver com a literatura, com a pintura, com o ato criativo, não é? Ora bem, sim, tem muita questão da destruição também, dele destruir quadros, ou do seu conflito entre desenho e pintura, ou... figurativo, coisas assim. O figurativo e o abstrato, que esta sessão se centrou muito no figurativo e na parte da exposição que tem as coisas figurativas, que vão até aos anos 50, o início dos anos 50, assim como este primeiro volume do diário também vai de 50 a 57, e era isto que fazia sentido. Mas neste escrito, já de 50 a 57, se vai percebendo porque é que Mário Dionísio saltou depois para o abstrato. Ok. Muito obrigada. Quer dizer, eu achava interessante voltar a fazer esta sessão para mais 12 pessoas, não é? Ainda por cima com estas restrições. Claro. Era engraçado voltar, sim, a fazer esta sessão para mais 12 pessoas. É verdade. Tudo em segurança. É verdade. No comboio com o passageiro clandestino. Sim, sim, sim. A exposição de rabinho sentado. A exposição de rabo sentado. Obrigada. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Lembramos que podem ver a programação da Casa da Achada Centro Mário Dionísio na sua página na internet, que podem visitar em www.centromariodionisio.org ou acompanhando o seu Facebook. Entre as várias sessões que se vão passar na Casa da Achada, lembramos que o ciclo de cinema As Faces de Shirin terá a sua última sessão no dia 26 de julho, com At Five in the Afternoon, de Samira Makhmalbaf, e que em agosto começa um novo ciclo de cinema, Diários. Logo no dia 2 de agosto, começamos o ciclo com o querido diário de Nani Moretti. Apareçam na Casa da Achada. Thank you.